O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros amigos do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós estamos com os senhores mais uma vez para falarmos um pouco desta ciência trilógica desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp e que trata não somente da vida psíquica, dos problemas de relacionamento, de saúde, mas também dos problemas sociais, espirituais e até dos problemas ambientais. Mas é muito importante porque nós vimos tratando nos últimos programas a respeito do problema básico, fundamental da humanidade todinha, sem exceção, que é um problema que Kepp denominou de inversão psíquica. Kepp descobriu esse fenômeno em 1977. E a partir daí ele foi capaz de desenvolver uma metodologia de tratamento das doenças mentais, mas também das nossas perturbações diárias, porque este problema é um problema que está em todas as pessoas, sem exceção, e é um problema inato. E nas criancinhas é muito fácil já de se perceber. Só que nas crianças, as crianças não têm muito poder. Poder de força física, poder de força social, poder de força econômica para fazer vingar os desejos invertidos que eles têm. Por exemplo, a criança chora, grita, berra, que ele quer fazer o que ele quer, os desejos dele. Depois de algum tempo, a criança vai aprendendo técnicas de disfarce, de máscara, para conseguirem chegar naquilo que eles querem e que a sociedade não permite que seja feito, ou que desaconselha, ou que censura. Então, que essas vontades que são voltadas para coisas que não são boas, vontades voltadas para a realização de desejos, da inveja, de raiva, de rivalidades, de competições, desejos narcisistas, desejos megalômanos, enfim, egoístas, que as criancinhas já têm. Isso tudo é depois ele é aprimorado na vida social. Então, quanto mais doente a pessoa é, quanto menos honesta ela é, mais máscara social ela vai ter para realizar os desejos dela. E com isso ela acaba criando uma patologia para si mesma que vai ser complicado. Complicado. A maior parte das nossas doenças físicas e psíquicas e as sociais são o resultado desta ação que nós temos. Querer realizar as nossas emoções, assim, que são censuráveis, que a gente não pode falar em público, né? Mas que a gente arranja uma máscara para poder, e meandros para poder realizar aquilo. Só que esta desonestidade que nós usamos com o nosso interior, com a nossa consciência e com as outras pessoas, ela acaba se tornando contra nós e se transformando em doenças. E por que que acontece isso? Porque o ser humano, já de início, ele é invertido e vê na bondade, na honestidade, na ética, em ser bom, uma coisa não agradável para si mesmo. Não é bom. Ser bom não é bom, porque ser bom faz com que eu saia da minha preguiça, do meu egoísmo, faz com que eu seja generoso, que eu pense no próximo, que eu faça o bem, que eu saia do meu egoísmo para fazer o bem ao outro. Então, o bem, ele não é algo aceito espontaneamente pelo ser humano. E aí começa, então, que nós começamos a incorporar o mal nos nossos valores, nas nossas atitudes, nas nossas leis, nos nossos hábitos, livros, filmes, e etc, etc, etc, relacionamentos, e criamos uma sociedade maluca, de perna para cima, com valores todos invertidos. Isso é tão óbvio. No entanto, precisou um psicanalista se aprofundar nessa questão, inclusive criar um método de tratamento, um método de análise que desenvolve isso para o ser humano, né? Para poder tratar isso na humanidade. Esse psicanalista que fez isso é Norberto Kepp. Sabe, Cláudia, que quem fala é o próprio Kepp, né? Para quem não conhece ainda. Então, essa questão que a Cláudia abordou, a questão da inversão, é praticamente a questão fundamental da humanidade que está levando, por causa dessa inversão, de ver, vamos dizer, o mal no bem, né? O não junto com o sim. Essa atitude que a humanidade tomou, por exemplo, na medicina, vê que, por exemplo, a questão da medicação é que vai resolver os problemas da humanidade. Porque a gente não pode esquecer que a medicina moderna veio da alquimia. Alquimia era aquele trabalho dos alquimistas que queriam encontrar uma loção mágica, ou então transformar chumbo, transformar metais assim em ouro, para todos usufruírem, né, essa riqueza enorme que a humanidade poderia ter. Então, a começar pela medicina, que em grande parte acredita que toda doença pode ter um substrato assim só orgânico e que um determinado medicamento pode resolver. Atualmente colocam, por exemplo, na psiquiatria o Rivotril e elementos paralelos, elementos também que têm as mesmas assim substâncias que o Rivotril para tratar de neurose grave, principalmente de depressão, mania, para tratar praticamente de todas as doenças mais graves, como esquizofrenia, né? Obsessão, mania. Então, o que acontece com a medicina? Acontece, por exemplo, na física. Eu já tenho comentado isso. A física segue padrões assim, vamos dizer, exteriores, como a medicina. A medicina querendo curar com medicamentos, com remédios externos. A física querendo resolver o problema de energia, que é o problema principal da humanidade, querendo resolver o problema da energia com maior perfuração dos poços de petróleo, né? Usando petróleo como combustível, o carvão, usando agora a energia atômica para mover as máquinas, para acender as luzes, para dirigir a humanidade. Ou então, outra profissão, como, por exemplo, a profissão das pessoas que acreditam que o trabalho é que atrapalha a vida, é que derruba as pessoas. É interessante ver que o que criou Karl Marx, questão do comunismo, ele escreveu um livro chamado O Capital. Quer dizer, ele não pôs nada de trabalho, porque ele próprio queria viver como hoje em dia, 90% da população vive, da população que tem bens, né? Vive da questão da especulação. Quer dizer, vive do resultado do trabalho das outras pessoas. Então, se os senhores notarem, por exemplo, a questão da mídia, né? O que traz as revistas, os jornais, como falando aqui com o jornalista, né? Ortiz, ele notou muito bem que a mídia, ele é também, né, da mídia, ou era da Folha de São Paulo, ele notou que o que a mídia traz nunca é em benefício do povo, nunca é em benefício dos próprios jornalistas. Então, o que que Ortiz gostaria de falar a esse respeito? Então, né, Dr. Kepp, a mídia atualmente ela protege os seus donos e anunciantes, que são pessoas ligadas ao poder econômico, aos bancos, aos laboratórios, às empresas de agrotóxicos e tudo. E as notícias são como se fosse uma espécie de um catálogo de propaganda. Então a gente abre o jornal e tem poucas páginas que podem ser lidas e trazem algum assunto de importância, né? Para o povo, Para né? o povo. A maior parte não diz nada para o povo. Sabe, Ortiz, esses jornais assim internacionais parecem shoppings, shopping news, né? Novas assim trabalhos para vender, né? Artigos que as multinacionais produzem. E de outro lado, quando surge um profissional que fala alguma coisa verdadeira e tudo, ele é censurado. Inclusive agora pela internet, né, estão surgindo pessoas que conseguem falar alguma coisa. Então aquele Assange lá, por exemplo, da Isso. WikiLeaks, né, ele está asilado lá na embaixada do Equador porque ele soltou as verdades aí que ninguém, os poderosos, não querem que sejam lidas. E agora estão ameaçando o governo inglês lá, está ameaçando invadir a embaixada do Equador para mandá-lo para a Suécia, onde ele é acusado de um crime sexual contra as suecas, para que a Suécia possa remetê-lo aos Estados Unidos, onde, logicamente, ele será eliminado, né? Então é uma censura assim de todos os níveis que o poder econômico faz, e a mídia se presta para isso. Porque o Assange, né, ele começou a revelar as malandragens dos políticos, né? Ele revelava o que os políticos de fato pensavam. Nota, E o Dr. que que o Kepp. povo acha disso, O né? povo nem tem conhecimento das denúncias. O senhor já notou que ninguém sabe o que que esse Assange denunciou, que estão nesses documentos. São milhares de documentos. Deve ter coisa muito importante aí e que o povo não tem nem condição de saber, de ter acesso a esses documentos. A Stop apresenta a tecnologia Kepp Motor através do ventilador de mesa Art Deco. Motor frio, econômico e tecnologicamente sustentável. Para mais informações, consulte o site www.stop.org.br. Finalmente, economia com saúde para todos os brasileiros. Agora, viu, o que que eu, por exemplo, Ortiz, acha de um indivíduo que se candidata a um cargo qualquer, ele esfrega a mão de satisfação porque ele pode chegar àquele cargo? Por que que ele é tão ávido, né, para chegar num cargo assim de projeção, né? Então, né, doutor Kepp, se fosse um sacerdócio, um fardo, Não ganhar não nada, né? ganhar nada. Aliás, antigamente vereador não ganhava, não tinha salário. Agora ganham altos salários, mais do que a média da população, né? Então, se fosse para um trabalho assim, sacrificado, como muitos dizem, né, não teria um lá, né? Agora, logicamente, é aquela coisa, né, doutor Kepp, que é uma profissão. As pessoas já encaram a política como um meio de subir na vida, né? Ficar rico, né? Ficar rico. Mas alguém quer falar esses assuntos? Então, Agora fala o doutor Ademar, que é um médico. na questão da medicação, né? Porque a medicação, eu estava pensando agora, que ela vai criando dependência nas pessoas. Não só os tranquilizantes, ou medicação para uma esquizofrenia, né? Uma depressão, mas mesmo uma pessoa que, vamos supor, faz um tratamento para uma hipertensão arterial, ou para um diabetes ou qualquer doença, ela praticamente ela se torna mais ou menos escrava do sistema, sem perceber. Então, cria uma dependência maior desse sistema, né? E a pessoa ela fica praticamente assim, subjugada, e não consegue se libertar disso aí. E de passar para, por exemplo, um remédio para cocaína, para maconha, para drogas, né? É um passo só, né, doutor Ademar? Então, exatamente, porque a pessoa já foi iniciada naquele sistema, né? Então, hoje mesmo eu peguei um rapaz que era dependente de crack e maconha, né? Então, ele veio lá para fazer um tratamento. Aí eu sugeri para ele fazer uma psicoterapia, né? Aí eu encaminhei para o pessoal da psicoterapia tudo. E o que a gente nota é o seguinte: depois eles usam outras drogas para a pessoa transferir de uma para outra. Mas eu falei, isso não vai resolver, porque se não lidar com a questão interior, né? Ver por que que começou. E também pelos problemas sociais que a pessoa vive, né? Às vezes, nessa sociedade que praticamente massacra o indivíduo, então não tem condições da pessoa sair disso. Mas não é a medicina moderna que trouxe tantos medicamentos que levou grande parte do povo para as drogas? Isso, é verdade, né? Esses grandes grupos multinacionais, eles fizeram isso de propósito, né? Então, praticamente, teve essa iniciação, que o médico praticamente é um intermediário, né, nesse processo. É um vendedor, né, de drogas. E não comissionado, né? Está de acordo, doutor? Absolutamente, doutor Kepe. E outra grande inversão da medicina, doutor Kepe, que as pessoas não percebem, é esses testes que eles chamam de check-ups anuais, que hoje em dia fazem as empresas. E sabe, doutor Kepe, quando nós estudávamos medicina 40 anos atrás, era proibido, era antiético fazer um teste se a pessoa não tinha sintomas ou signos de uma doença. E hoje em dia, todas as empresas fazem isso. E então é impossível encontrar uma pessoa que esté com todos os números equilibrados. Isso é uma questão das farmacêuticas para poder, se o número não está o que a farmacêutica diz, se está mais baixo, vender um medicamento para aumentar. Ou se está mais alto do que a farmacêutica decide que é normal, tem que tomar um medicamento. Então as pessoas estão ficando absolutamente paranoicas e loucas tomando medicamentos que estão vendendo. Então, como o senhor fala, os médicos estamos colaborando a drogar o povo. Quem falou agora foi o Dr. Geraldo, um médico colombiano que esteve nos Estados Unidos mais de 20 anos e trouxe uma experiência incrível aqui para o Brasil. Agora vamos ouvir uma outra colombiana, a doutora Júlia. Sim, doutor, que eu queria seguir a ideia de doutora Ademar, falando que os medicamentos alienam ainda mais as pessoas, porque a pessoa já fica doente porque não tem contato com os sentimentos, os pensamentos. O Rivotril, por exemplo, é um medicamento que desliga a pessoa totalmente. E aí fica a inversão da medicina de achar que se a pessoa tem consciência de um problema, de um erro, ela fica doente por isso. E não que a visão do erro é fundamental para conseguir a sanidade. A senhora sabe que até para as crianças estão dando Rivotril? Estão abusando para famílias inteirinhas. Agora vamos ouvir a dentista. Então, e na questão dos dentes? Sabe, doutor Kepp, uma das coisas que a gente tem mais dificuldade assim, no campo profissional, é essa questão que a gente explica para o cliente os prejuízos do implante, os prejuízos de ficar usando muito esses produtos do flúor. E a mídia faz exatamente ao contrário. Eles ficam mostrando mídia em massa. E aí todas as pessoas ficam acreditando nessas ideias totalmente invertidas que a mídia passa, sabe? Que é um problema isso. Dá exemplo dos erros, por exemplo, da odontologia. Essa questão, por exemplo, de usar dentes artificiais em vez dos naturais. É, eles acham, por exemplo, que tudo que é artificial que é melhor do que o natural, né? Que substitui o dente natural por algo artificial que seria bom para a pessoa, que o dente do siso, por exemplo, não serve para nada, tem que ser extraído, que, por exemplo, que o dente natural não é bom, tem que pôr flúor no dente para ele ficar bom. Então, é um monte de ideias. Assim, e o flúor, né? O que ocasiona para a pessoa que usa muito? Olha, é comprovadamente problemas neuronais, porque afeta os neurônios mesmo. Afeta essa parte e também os ossos, a densidade óssea. É um problema seríssimo. É um veneno, né? Nos países nórdicos, assim, eles tiraram o flúor de lá porque é um veneno para o corpo. Mas não usa até nas pastas dentais o flúor? É, nas pastas, enxaguatórios e tem na nossa água também, na água que a gente bebe diariamente. Aqui em São Paulo, né? São Paulo, é verdade, no Brasil. Né? Agora, vamos voltar para a física. Só uma coisa? Pode. É, relacionado ao flúor, acabou de sair um estudo da Harvard dizendo que o flúor é neurotóxico. Descobriram agora a América, né? Mas isso está na água de todo lugar, embora seja proibido na Europa. E nas pastas de dente, doutor Kep, foi iniciado em 1982. Antes as pastas não usavam. Depois começaram a pôr nas águas, aí nas pastas, para deixar todo mundo neurotoxicado. Queria todo mundo assim, num estado meio hipnótico, meio letárgico, né? Sabe, doutora Cláudia, que na Colômbia, muitos anos atrás, estão colocando o flúor na panela. Panela é um açúcar. Que no de cocinar. En español, panela es un azúcar mascabo, una pasta, que lo o que usan las personas para poder cocinar. Entonces, desde más de 50 años están colocando flúor ahí por orden de grupos norteamericanos. Yeah. Selma, o que tem a falar da física? A física não é o mesmo problema, Selma? Na física, a grande inversão é essa questão da tentativa de estar sempre extraindo energia através da matéria, né? Acabando assim com todas as fontes naturais do planeta, né? Então, a sua ideia, a senhora é física, né? A senhora é engenheira. Então, na sua ideia, o Einstein, Albert Einstein, está totalmente errado. Nessa questão, sim, né? Porque ele não viu que a energia precisa ser extraída, né? Da energia essencial que existe no cosmos. E né? Nas outras, será que não está também? É ele possível, diz que a maior velocidade que tem, que existe, é da luz. Sim. E já foi provado que não é. É verdade. Tem velocidades maiores. Sim. Então, olha, cultores de Albert Einstein, vocês estão muito fora do tipo certo da ciência física. E a nossa Aninha, né? Ela é sueca. Na Suécia tem esses problemas, Aninha? Ah, com certeza. Estava pensando em relação à ciência, né? Essa coisa contra Deus, né? Que, por exemplo, na Suécia se fala de Deus em, assim, ligado a, por exemplo, psicanálise ou ciência. Então, então não é uma coisa séria. Eles têm muito essa inversão, achando que Deus atrapalha. E será que eles não preferiram, como os ingleses agora na Olimpíada? Os ingleses fizeram elogio ao Lúcifer, né? É verdade. Quiseram impor o Lúcifer como Deus aqui na Terra, hein? Coitado, né? Porque se o Lúcifer pegar mais poder, ele vai atacar os próprios cultores deles, né? Dele. É verdade. Essas sociedades secretas que homenageiam o Lúcifer, nossa, vão sofrer muito. E a Luciara? A Luciara, ela é uma pedagoga. Ela escreveu um livro que se tornou meio famoso. Qual o nome? É a Terapia em Sala de Aula, doutor Kep. Eu pensei em falar que o senhor disse, né, uma vez que quem está no mal não vê o mal. E que a pessoa precisaria estar no bem para poder ver o mal que tem, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Ela está chorando aqui de desespero em ver o estado da humanidade. É. Isso, das crianças das escolas. Escuta, gente, então nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu vou ler aqui uma frase de Kep e vou dizer para vocês o nosso telefone e onde vocês podem nos encontrar. A sanidade é sempre uma atitude de procura de alguma coisa de muita importância, básica e fundamental. É o encontro com o que de mais precioso existe, porque importa na aceitação da sanidade, na vivência do amor e na conduta bondosa. Então, esse e outros livros vocês podem encontrar no nosso site www.stop.org.br. Nossos telefones 3032-3616. 3032-3616. Até a semana que vem. Com mais novidades.